tiempo bastante experto, eso no lo sé. Azul 4065, confirme se visual com tráfego nacional. Irmão. Azul 4065, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado ali a manter. Posso, vou pousar, a linha mantém na 10, 4065. E o 10, 10. Afirmativo, vai entender que descer para o 050, 1010, passaria 2231. Bom, no 333, após o Airbus precisar retaguarda, está livre no 07, M-Taxi, tá? Estão agora ingressando para estacionamento, após o mesmo está livre. Vai ser o fazer na verdade, bem livre. Quase menos 5, confirmativo. Tá. Enfim, 13325, voo no 649. CC25, 649. 396, no solo 44, livre piste pela direita, chama solo frequência 121 decimal 9. Direita 219, boa parte. 1260, Recife, trip 52, capitão. Boa tarde, Gol no 396, Libra, na Fox. 396, Alfa, e mantendo antes daquilo. Alfa, antes daquilo. Quadro 065, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Decolagem na 1-0, confirmamento. Estabilizado, tempo 709, da UF. 5729, ciente, passou o Duna, completa LS, torre 118, 62. 86, boa. É 6321, mantém a posição. 86. Opa. Torre UF, 5729, estabilizado na final. 5729, continua sua aproximação, cheque na esposa. Baixado e travado. 5729, sente, continua aproximação, aguarde autorização para pouso. Vai dar. Do 4065, decolado aos 47, chame controle de frequência 1935. 1935, 4065. 6 na Alfa daquilo. Ciente, mantém a posição. Eu tenho no meu sistema a posição 06 do pátio 3 para estacionamento. Vai tentar o ATR da TIP que vai iniciar o táxi. Após o TRIP, você ingressa aquilo, pátio 3, observando o pátio 3, a posição, o 1396. Afirmativo, aguarda, faz a saída do trip, ingressa, pátio 3, posição 62, igual no 396, boa parte. Momento, bem-vindo. Boa tarde, 925, boa, contato radar, vigilância, desse mantenha 4000, via chegada Mari, ou chegada Bonf, com 1010, gol no 925. Frente, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre 1 no 8, décimo meia, ajustando 0-0, com voo para baixo. Ponto de espera, 7-2-6, obrigado. Voo na 333, para o nosso ataque, esperando 1-0-8, 4 horas, galeão. Ele vai seguir o ATR da Trip na saída do pátio 3, após seguir o mesmo Índia e Alfa, até ponto de espera down no 0, lá torre 1 no 8, décimo meio, ajuste no 0 no 0, boa parte. Ok, segue a nave da Trip, 26 a torre, 333 no 0 no 0, obrigado, boa parte. AB5629, no solo aos 50, livre pela direita, chega no solo frequência 121, decimal 9. 21, nada, chamar. Né, 6321, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 119. Entendo, 6321. Oi, Salvador, boa tarde, 627, bom, 35627, mantém a posição. Vindo, Alfa, repórter da Juliette, 729. Alfa, repórter da Juliette, 729. Solo, poderia confirmar para o Gol 396, a posição seria 5? É, no sistema tem a posição 06 do Pátio 3, mas se tiver dois olhando posição 05, deve ser isso aí também. Eu vou chegar com o céu, só um minuto. Afirmativo, é que a gente já está ingressando aqui, o mecânico, o pessoal de apoio de solo está chamando no 5 aqui, senão no Pátio 3. Ah, tá ok então, posição 05, sim. Obrigado. Mike Eco Kilo, só um minuto, é, confirmando uns quilos, mil pés? Sim, só um minuto para autorização, Eco Kilo. Web 5729, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 5729. Mike Eco Kilo, pronto, cópia. Manati, mil pés, decola no 7, concorra pela direita, corredor Axé. Acionado 0157, controle 1935. Pátio 4, POB. Chame torres 18-6 para acionamento e decolagem. Bom voo, Coquilo, ajustado 1010. Fortaleza 223, já estou autorizado, LS? LS, o senhor solicitou pela esquerda, não foi isso? 321. Escuta, senhor, pela esquerda, curvando Elefa. Ok. Controle, Passaredo 223 não está autorizado ao ILS? Passaredo 2231 não está autorizado à aproximação ILS. Reposto estabilizado, Passaredo 2231. Autorizado, ILS, reporte terá estabilizado, 2231. VIP 5627, decolado 253, chame controle, frequência 11935. 119355627. É a autorização Guarulhos. 5 Guarulhos 340, tá pronto, cópia? Afirmativo, conselheiro. Guarulhos 340 aprovado, rota via Pisolo 44, decola no zero, curva direita, no PF Cidadael, Leida. Após Leida Voa Eudes, interceptor ouvir-se é conforme. 5035 transponder, controle APN 199.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, presumo 44, decola a pista no zero, curva direita, da Eudes, após Voa Eudes, interceptor ouvir-se, transponder 5035, controle 10935, tá 3195. Confere, portão 9, tinha o controle para o posicionar. Maravilha. Falou. Posicionamento 6327, centro da Serra, 240, Ilhéus, negativa, Renato. Estou na terminal Salvador, ingressando agora na terminal Ilhéus, mantenha 085 visual. Serviço radar encerrado. Chama controle Ilhéus em 120.1. Tenha um bom voo, boa tarde, feliz Páscoa. Localizador, Passaredo 2231. Perfeito, ILS, 18612 a torre, boa Páscoa. Chama a torre, 18612, Passaredo 2231, feliz Páscoa a todos. Controle, é o TP 5627, boa tarde. 5627, boa tarde, direto Puca, vigilância. Direto Puca, 5627. Ok, autorizado, táxi, pode para ingresso 97. Torre Salvador, boa tarde. Passaria 2231, no passou externo, baixar a trava. Passaria 2231, no cujo nessa aproximação, aguarde pista livre. A sua escuta. Passaria 2231, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 1-1-9. Autorizado pouso, 1-0, passaria 2231. Voo no 363, decolado 56, chame controle, frequência 1-1-9-35. 0935, 363. 3325, confirme o 4025. Afirmo, boa tarde, feliz Páscoa. Boa, obrigado, feliz Páscoa. Controle 8, boa tarde, gol na 333. Gol 1-3-3-3, contato para dar vigilância, direto da EL. Direita da EL, 333, obrigado. O 925 da Gol, desse mantenha 2000, via Bonf, livre LF, 1010, reporte localizador. 2000, via Bonf, 1010, ajuste, reportará no localizador, gol no 925. Olá, Mike, eu quero autorizar a ingressão no 7, após pronto. Mike Coquilo, copiou? Mike Coquilo, autorizado em gravação 7, após pronto. Controle Salvador, muito bom dia, 3582. 5488, bom dia, boa tarde. A sua identificação desce para nível de voo 050, direto a AMAN. 050 AMAN, gripe. PR21, razão de subida? Está empregando 1.600 no momento. Ok, 5488 da trip, razão de descida? Vai manter 1.500. Paulo Passarelo 2231, boa tarde, Giovana Delta. Boa tarde, bem-vindo, Alfa Juliette, portão remoto 1-4, principal, 2231. Alfa Juliette, no principal, remoto 1-4, 2231. Olha o 5482, alguma possibilidade de a gente voar Duna? Duna, tá livre, mantendo descida para o 050. Duna, para o 050, obrigado. Quilo, decolar 259, chame controle de frequência 19.35. Alfa 35, quilo. Controle, Mike Echo, quilo. Mike Echo, quilo, controle, prossiga. Decolado, girando à direita, acheme um pé direto, Manati. Manati, reporte livrando a CTR, Mike Echo, quilo. Quilo. PR21, tráfego 11 horas, 25 milhas sentido contrário, passando 190 em descida rumo oeste. PR5 da Gol, livre LS. Livre LS, chamará estabilizado, Gol, no lado 3. Solo é o Champ 729 da UEL. Escuta, prossiga. Nós pretendemos ir para Confins, ó. Qual seria a saída do presidente dela? A princípio é Dael. Dael Bidev? Não, Dael Leida e possivelmente, conforme a roda, Bridge. Ah, Dael Leida, obrigado. DM321, passa nível 180, chame Recife, em 126 decimal 0, boa parte. 60, obrigado, boa tarde. Bom, 1925, ciente passando Duna, completa final, torre 118, meia dúzia. Torre 118, meia dúzia. Boa tarde, Dan 31, 4 minutos, posição na posse, 4 para 1, 65, boa cena identificação, via chegada Bonf. desce para 4.000 pés com 1.010 no altímetro. Santos 3.1 no 45. Desce dia bom, 4.010. Diogo, ano 925. Posso 925? Trimia 0 com fins, tá autorizado já, pronto, cópia. Aprovado com fins, 360, rota 016, decola no zero com a direita, no perfil da DAO, Leida, após Leida, rua Bridge, anteceptor o RIS, é conforme. 5051, no código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Autorizado o táxi, pode para ingresso no 7. Uno 075, boa tarde, sem identificação, desce, mantém 3.000 pés, 1010, via chegada mar. 3.000 pés, via chegada, 1010, fazendo voo 075. O 35627, chame agora Recife em 125, decimal 45, 35627. Gate 5627, chame agora Recife em 125, decimal 45. 12545, 5627, boa. Mike Ecoquilo, controle. Bom, meu Deus. 5488, desse mantenha 2000, direto Duna, livre LS, chame localizador. 2000, pode confirmar ajuste? 1010. 1010 para 2000, livre localizador. Mike Ecoquilo, Salvador. Plano CTR, prossiga visual, frequência livre. Mike Ecoquilo. 925 vem vindo, prossiga Alfa, reporta antes da Juliette. E Alfa, reporta antes da Juliette, agora 925. 55, boa, sendo identificação, décimo em 060, chegada ONF. Autorizado decolagem, pista no 7, vento 1 no 20 graus, 1 no norte, forte para do solo. 5, vai ingressar Juliette, portão 11. Portão 9, agora 9-5. Aqui é com a Delta, decolada 09, chame controle de frequência 119.35. Ciente, mas que é com a Delta? Vem até a linha do litoral, curva à direita, com contato bilateral com a torre, né, com a Delta? Ciente, mas que é com a Delta? Delta ainda na escuta da Torre Salvador? Ok, o senhor pretende voar a linha do litoral para o setor sul até que local? É, na verdade eu vou manter a linha do litoral aqui, e voltar para todos, ok? Ok, 7. Na escuta para o retorno. Também recebe na aeronave frequência 121.5 algum aviso do ELF, por gentileza? Está monitorando e até agora nada, por enquanto não. Ok, obrigado. Agora o senhor falou que deu uma pista aqui, mas não foi nada aqui mais. Bom, obrigado. São Salvador, o 4118, da Junta, pronto para você. Portão 03 aprovado, Semtex. Aprovado, Semtex. Alô, Salvador, está 3155, portão 9, puxa, pega a 3155, portão 9, aprovado, semitáxi. Chamar a táxi, tá? 3155. Operador, 35482. Ok. No Duna, Libra, final ILS, torre 118.62. 18.6, muitíssimo obrigado, boa Páscoa, até já. Realmente, feliz Páscoa. Torre, bom dia. Trip 5488. Tá na final 10 milhas. Trip 5488, continue aproximação, cheque também de pouso. Baixar a trava. Trip 5488, sente, continue aproximação, aguarde autorização. Vai dando, trip. Sete para Confins. Confirmando 360. Irmão. Aprovado com fins, 360, volta via Pesouro 16, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael Leida, pós Leida, voa Bridge, e intercepta aerovia e sai conforme. 50724 transponder, controle opera em 119.35. Transponder? 5072. Ok, então, doutor.